Boa noite a todos. Quem vem pela primeira vez na casa, seja bem-vindo, né? E que o Mestre Jesus nos conforte sempre. O que a gente vem procurar aqui, que a gente consiga levar uma bagagem cheia de amor, cheio de espiritualidade, que a gente possa cada vez mais que vir aqui na casa, possa ter a transformação melhor e que cada um de nós, né, inclusive eu, né, possa vencer os nossos obstáculos. Porque nós viemos aqui não só para ser feliz, nós viemos nessa escola para aprender, evoluir. E um dia é um dia, outro dia é outro dia. Então, a cada dia que a gente vence um obstáculo, a gente alcança a benevolência do Pai misericordioso, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre o amor. O amor é um sentimento. O amor é um sentimento. O amor é a essência divina de todos nós, do primeiro ao último, tende no coração a centelha desse fogo sagrado. O sentimento é a maior conquista evolutiva do espírito. Quando a gente se fala em amor, a gente não só fala em amor perante um casamento, perante o homem e a mulher. A gente fala no amor incondicionalmente. O amor, ele é a base de tudo. O amor nos faz feliz, o amor nos faz alegre. O amor nos faz sentir bem. O amor, ele carrega uma bagagem da essência divina em nosso coração. Nós nascemos para amar, né? Com certeza que nesse amor, a gente também somos um pouquinho egoísta. Que existe o egoísmo no amor. Existe aquele egoísmo de querer dizer que eu amo mais que você, que eu tenho mais amor do que você. Eu te dei mais entrega do que você. Isso é uma cobrança que não é o amor, é um sentimento. O amor, ele não cobra, o amor não exige. O amor, ele nos faz sentir vivo na essência divina. Existe aquela coisa assim que diz assim: vem me fazer feliz. Eu te amo, vem me fazer feliz. É errado. Porque se eu amo, sinto amor, eu vou fazer feliz a pessoa de quem eu amo, de quem eu estou ali, de quem eu estou entregando os meus sentimentos, estou entregando meu coração, estou entregando a vontade de estar ali junto com a pessoa e fazer aquela pessoa cada vez mais feliz, né? Então, o amor, ele identifica, assim, ele acalma. Existe aquele amor turbuloso, que não é amor, é um sentimento. O amor, ele não é egoísta. O amor não é raivoso. O amor não é ego. O amor não é eu posso e você não pode. O amor, ele é uma coisa assim tão linda, que Deus, quando nos fez, o que Deus nos deu para nós? quando Ele nos criou. Ele fez a gente, e para que a gente se tornasse um espírito, tornasse uma alma, Ele deu um sopro do seu amor. O seu amor nos fez vivo. O seu amor nos faz estar aqui. O seu amor nos faz viver a cada dia. Porque se a gente pensar que toda vez que a gente tiver que vencer um obstáculo, e esse obstáculo não ter amor, só ter ódio, só ter raiva, a gente não consegue. A gente não consegue se transformar. A gente não consegue ser uma pessoa de bem. A gente não consegue entender o semelhante. Porque por falar em amor, eu não posso comparar o amor que eu sinto por você e o que você sente por mim. O amor, ele é único no nosso coração. Cada um tem a centelha do amor aqui no seu coração, e ele ama conforme a sua, é tipo assim, um DNA. Eu amo você do meu jeito, da minha forma. Eu não posso querer que você me ama, que você me compreende da mesma forma que eu te amo. Existe aquele amor que tem a centelha de amar verdadeiramente. A gente, espiritualmente, a gente fala assim: eu te amo, mas eu te amo como ser humano. Se você não me ama, eu não posso cobrar esse amor de você. Existem situações assim. Uma vez, trabalhava muito tempo na prefeitura, então a repartição pública é muito difícil, né? Então tinha minha chefe que ela não gostava muito de mim. Aí o que ela fez? E eu fazia cálculo do imposto da casa. Ela simplesmente, ela juntou com uma outra que era chefe, a chefe da chefe. Eu era funcionária só, né? Pegou e escondeu esse processo. Aí uma amiga minha, me chamou, Margot, ela pegou o processo e guardou em tal lugar. Eu vou pegar essa pessoa, vou pegar esse processo e vou deixar ela passar um aperto, porque na hora que ela cobrar, ela vai saber que foi ela que subiu com o processo. Eu falei, tá bom, então, você que resolva aí, porque eu sou novata aqui na sessão, né? Aí eu sei que ela deixou as duas passarem um bom aperto. E depois ela pegou o processo, enfiou dentro de outro e foi resolvido. Ninguém teve prejuízo. Moral da história. Depois de muitos anos que eu saí, eu estou vindo da academia e encontrei essa que era a minha chefe. Ela me pediu desculpa, ela me pediu perdão, porque ela estava obedecendo ordem. E que ela gostava de mim. Já tinha passado muitos anos e eu não guardei aquilo ali, porque elas me prejudicaram. Eu não guardei, eu não fiquei relembrando, simplesmente eu segui a minha vida. Eu acho que ficou no psiquismo dela o que ela tenha feito. Diz que depois de uns 10 anos, eu encontrei com ela. E não muito tempo, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu falei, gente, graças a Deus eu não guardo rancor, graças a Deus eu não guardo ódio, Porque o ódio, ele o rancor, ele transparece no rosto da gente. Ele faz a gente ser uma pessoa mascarada. O rancor, o ódio, a amargura nos faz assim sentir doente. Doente. Então, se a gente ama, a gente perdoa. Perdoa 77 vezes, vezes 7, que a gente não perdoa, né? A gente faz que perdoa, mas se a gente conseguir realmente tirar aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio, a vida segue e a gente continua ali na nossa evolução evolutiva. A gente consegue vencer nossos obstáculos com mais ternura, com mais carinho, com mais amor no coração. Para você ver assim, nós, mãe, a gente ama nossos filhos. Mas tem vontade, às vezes, de pegar aquela criaturinha ali, ó, pegar e dar uns tapas, né? Eu convivo com um que eu conto assim até... Eu acho que conto até 100. Já falei aqui para vocês, né? Ele é psicólogo. E ele acha que eu tenho que obedecer ele. Eu, às vezes, sim, eu fico brava, mas eu, às vezes eu acho graça. Eu acho graça porque é meu filho. É meu filho, eu amo ele, mas eu jamais vou fazer do jeito que ele quer. Eu vou fazer do meu jeito. Mas não penso que eu vou ficar ali amargando as coisas que ele faz. Esse é amor de mãe. Amor de mãe, ela esquece. Amor de mãe, ela passa a mão na cabeça. Por mais que a gente se aborreça com eles, né? A gente deixa quieto. Então, e o amor entre pessoas, assim... É aquela coisa assim, eu amo estar aqui na Emanuel, eu amo o meu trabalho, eu amo vir dar palestra, que não é palestra, é conversação, que eu também aprendo com vocês, né? Venho aqui no coral, eu amo fazer isso. Eu estou aqui na casa há uns 26 anos. Mas eu estou aprendendo, porque a nossa vida aqui na Terra evolutiva é para a gente aprender a amar, compreender nosso semelhante. Às vezes a gente tem aquela situação de se aborrecer com o nosso marido, o marido com a gente, com nossos filhos. O que nos leva a perdoar? O que nos leva a voltar ao nosso normal? É a oração. É a oração e um copo d'água. Porque a oração, ela nos acalma. E a água lava todo o nosso organismo. E a gente sai plena, plena. Não sei se vocês já experimentaram fazer isso, mas quem ainda não experimentou, experimenta fazer. A hora que eu fico brava, vou lá, sento lá na minha cama, ou vou no meu banheiro, sem olhar no espelho, porque se olhar no espelho é aquela coisa, caricatura ali, que, pelo amor de Deus, faz uma oração, toma um copo d'água. É como se as coisas... se resolvesse por si só. Agora, se eu ficar magoado, com raiva, com ódio, com egoísmo, porque aquilo aconteceu comigo, porque nós não estamos livres de fazer o outro sofrer, e o outro também não está livre de nos fazer sofrer. A gente faz as pessoas sofrer, e os outros também nos fazem sofrer. é um aprendizado, é uma troca de informação, é uma troca de sentir a presença de Deus. Porque Deus, Ele é uma pessoa, olha só, eu falando uma pessoa, né? Deus, Ele é maravilhoso. Ele espera a gente. Ele tem aquela paciência de esperar a gente se acalmar. Ele tem aquela paciência de esperar a gente recorrer à oração. Recorrer àquele momento de pensar, eu errei. Eu errei, eu fiz por merecer. Mas a gente não tem paciência, não. Fala, ó, você errou, eu te dou aqui uma semana, eu te dou 3 dias, eu te dou meia hora para você pensar. As coisas não funcionam assim. É a espera. A espera nos faz aprender. Às vezes a gente fala assim, tem jovens, que jovem que eu falo mesmo, né? Ele é mais adulto do que um idoso. Porque a consciência dele trabalhou bem mais rápido. O espírito dele observou tudo, tudo de bom. E ele tem aquela, assim, aquela sabedoria. Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais idosas que eu. Porque, assim, naquela conversação, eu aprendia e aprendo. Quando eu era católica apostólica romana. Então eu ia nas quarta-feira, na novena, é lá da Nossa Senhora Auxiliadora. Então é o padre, ele era idoso, e ele falava baixinho, ele falava assim com calma, e eu ficava quieta ali escutando ele falar, porque tudo que ele falava me fazia crescer aqui dentro, me fazia entender as coisas que eu... Ele dá, a gente fala homilia, né? Ou fala sermão. Aqui a gente fala palestra. Então, na hora dele fazer o sermão, que aqui é a palestra, eu ficava assim, olha, pensando assim naquilo que ele falava. Aí, quando eu vou lá em Brasília... Eu vou lá na comunhão espírita. Então, os palestrantes são mestres, são médicos, são advogados, são professores, já todos aposentados. Então, tem aquela calmaria de dar aquela palestra ali meia hora, que ali, às vezes, no início, quando eu não entendia muito, eu levava um caderno. E eu escrevia o que me interessava e gravava aquilo ali, né? Porque a gente fala assim, aqui na nossa casa, acho que qualquer casa que seja for, primeiro é o coral. Quando a casa de oração não tem o coral, ela coloca aquela música suave, bem baixinho. Aqui coloca... Eu acho que é na quarta e na sexta agora. Porque o coral é só terça e quinta. Então, aquela música que enche o ambiente de luz, de amor. Então, quando a gente chega meio assim nervoso, a gente vai se acalmando. Quando vem a palestra... A gente já consegue, nem todos, né? Consegue mais assim, se acalmar, relaxar e deixar nossos problemas ali. Que na hora que a gente tomar o primeiro passe, o segundo passe, a gente já é outra pessoa. A gente já se já está ali totalmente equilibrado. Quando a gente chega em casa, as nossas questões do dia a dia, elas já estão praticamente resolvidas. Mas nem é tudo, nem é todos que têm essa informação de sentir que a transformação depende exatamente de nós. Ninguém vai viver a minha vida por mim. Ninguém vai vencer o obstáculo que eu tenho que passar por mim. Ninguém vai fazer minha caminhada aqui por mim. Aqui é uma escola. A vida terrena é uma escola. Se eu não passar de ano, eu vou lá do outro lado da vida, eu vou ter que voltar. E voltar, e voltar, e voltar. Cada vez que a gente volta, é como se a gente tivesse passado de ano. Cada vez que a gente evolui um pouco, a gente vem com mais sabedoria, a gente vem mais prestativo, a gente vem com mais clareza, a gente vem com mais amor no coração, a gente vem mais sábio. Porque o amor, ele transforma. O sentimento, muitas vezes ele é mundano, mas o amor não, o amor é único. O amor é centelha, o amor que nos faz estar aqui hoje. Se não fosse o amor de Deus, a gente não estaria aqui, né? A gente não estaria aqui para aprender, a gente não estaria aqui para sofrer, mas para evoluir. Porque ninguém aprende sorrindo. Hoje eu estou sorrindo. Amanhã eu não aprendi, eu estou chorando. Mas depois de amanhã eu posso estar sorrindo. Tinha aqui nosso coordenador, né? Que quando eu chegava aqui na porta, eu já vinha sorrindo. Aí um dia ele falou assim, Margot, e ele sabia dos meus problemas, né? Ele falou, Margot, parece que você não tem problema, porque você só fica sorrindo. Muitos anos, eu trabalhava ali na entrada. Seja bem-vindo. Assim, eu era assim, um trabalho assim, que eu aprendi muito. Eu aprendi também no trabalho social, que muita gente aqui teve a oportunidade de conhecer. Porque estava totalmente fora do meu padrão. Eu não entendia a realidade do ser humano, a divisão do ser humano. E eu fui aprendendo. Eu trabalhei muitos anos. Então, aquela coisa assim, quando você vai na casa das pessoas, que elas abrem a porta para você, elas abrem com carinho, com amor. E a gente vai com carinho, com amor, para poder ajudar. Então, foi um crescimento para mim muito importante como pessoa, né? Porque como espírita ainda estou aprendendo. Eu espero que vocês, assim, sinto o amor, mas sinto o amor incondicional, cada dia, cada momento é um momento. E um bom tratamento para vocês, que já está na hora aqui, que eu já me deu sinal aqui, tá? Bom tratamento para vocês, que Deus abençoe a todos nós e ilumine nós nessa caminhada evolutiva. E que o amor sempre possa estar presente em nossas vidas.